Só bala de AK, só sequência de papo. É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum. É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum. WM manda boa, tá tarada essa garota querendo sarrar em tu. É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum. Só bala de AK, só sequência de papo. É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum. WM manda boa, tá tarada essa garota querendo sarrar em tu. É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum. WM manda boa, tá tarada essa garota querendo sarrar em tu. Caralho, viado, cê viu? E é na madruga que o bagulho acontece. Antes de uma funa e pede, desce um combo de hash. Por acaso tu nem amiga da Mari? Te conheço, Ruana, dei os pega nos bairros. Eu tô na onda, eu tô na vibe. Eu tô na onda, eu tô na vibe, tá? E para todas as meninas é só sessão, sucessais. Tô na onda, eu tô na vibe. Eu tô na onda, eu tô na vibe, tá? E para...